tinha pra te dar. Você me renovou, me jogou fora. Agora vim dizendo que nunca te dei carinho. Você que me deixou aqui sozinha e agora tá pedindo pra voltar. Você vai ver, hoje eu vou me livrar de você e todo amor que eu tinha pra te dar. Você me esnobou, me jogou fora. Agora vim, vim, vim, dizendo que nunca te dei carinho. Você que me deixou aqui sozinha, agora tá pedindo pra voltar. Amor, diz aí! Tchau, bye bye, eu não te quero mais, bye bye. Sofrer assim é ruim demais, eu preciso ficar sozinha. Vou curtir com minha galera. Tchau, bye bye, eu não te quero mais, bye bye. Sofrer assim é ruim demais, eu preciso ficar sozinha. Eu vou pegar um gatinho, vou levar pra minha casa. Hoje eu vou me livrar de você e todo amor que eu tinha pra te dar. Você me esnobou, me jogou fora. Agora vim, vim, vim, dizendo que nunca te dei carinho. Você que me deixou aqui sozinha, agora tá pedindo pra voltar, amor. Você vai ver, hoje vou me livrar de você, todo amor que eu tinha pra te dar. Você me esnobou, me jogou fora. Agora vim, vim, vim, dizendo que nunca te dei carinho. Você que me deixou aqui sozinha, agora tá pedindo. Joga a mãozinha lá em cima. Tchau, bye bye, eu não te quero mais, bye bye. Sofrer assim é ruim demais, eu preciso ficar sozinha. Vou curtir com minha galera. Tchau, bye bye, eu não te quero mais, bye bye. Sofrer assim é ruim demais, eu preciso ficar sozinha. Eu vou pegar. Ficar sozinha, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar.